O meu tango Lia Bravo tem condições de executar uma base pela direita da pista 17? Tem, sim, senhora. Tem 14. Então, prossiga para uma base pela direita da presente, agilizando. Tango Lia Bravo. Tango Lia Bravo. Informo que um Papa Alfa 3-1 acabou de decolar da pista 17. Acusa avistando o tráfego. Tango Lia Bravo. Tango Lia Bravo está visual com o tráfego. November decolou aos 4:06, curva esquerda, saída Lotar. Chame cruzando o aeródromo. Estou para cruzando o aeródromo, November. Tô no 648, controle. Um no 648, controle. 648, oi, na Prodito, Tapi. Tapi, a gente vai descer um grosso 50, né? Acuse cruzando o campo ou atingindo, cruzando 2.000 pés. 2.000, completa de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18.000, boa tarde. Cruzando, Edson November. Chame o controle agora em 119, decimal 35, Papatango X Zulu November. 1935, November. 1935, X Zulu November. Papatango X Zulu November, contato radar na decolagem, se mantém em nível de voo 050, saída Lotar. 050 na Lotar, November. Comando controlado, Bravo. TAN 3661, autorizado decolar. Pista 10, 170 graus, 93 nosso. Decola pista 10, TAN 3661. Torre 63, 26, Xanair, uma mira do céu, abaixo já chegou. Gente, aguarde autorização de pouso, Xanair 63, 26. Guardando. Próxima, Juliette, 3154. 3154, táxi via Juliette, o gate é 107. Juliette, 107, 3154. Testando identificação, via chegada a mar e desce para nível de voo 060. Chegada a mar. 060. Chegada 6314, nível de voo 060 na chegada a mar. Chegada Mare 0626. 6326, autorizado pouso no 70 graus ou no 49. Teve pouso, 6326. 017. Autorizado Eco Zulu November. DCT na presente, novembro. Salvador, 3661. Eco Zulu November, autorizado para o destino, informe o sinal de pouso. Está estimando o pouso para 1:05 da próxima. DCT está presente. Gente. TAN 3661, no contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 140, saída da El. Saída da El, pode mandar para a Dileda? Negativo, mantém a saída. Minas decola pela 10, perdão, conclua pela direita, pista da Dael, após Leda Bridge, Pesolo 16, BHZ Zanetti Pira Mendes. 1935 ao controle, 5064 ao transponder, azul 4065. Correto, mas para o estacionamento táxi. Valeu, obrigado. Terreno 447, chame centro Recife, na 33, decimal 25, terreno 28, decimal 8. 33, decimal 35, 128, decimal 8, no 447. 5401 autorizado, Alenha e Mantém. Alenha e Mantém, 5401. Oxenair 6326, solo 51, libera a direita, solo 1219. 1219. Salvador, Oxenair 6326. Oxenair 6326, prossiga táxi Alfa, última esquerda, Índia, gate 01. Alfa India Gate 016326. Meia 3 1 4, reduz a velocidade para 2209. Lona 648, via mar e desça para correção. Desça para 2 mil pés, livre da restrição de atitude de retap, desça para 2 mil pés, ajuste na 096. 2 mil, tá livre na retap, no 0, 164. Atingindo 5.000, senhorita. Para o cancelamento da presente, solicita 055. A do Zulu 90, versão de voo modificada, Zulu 653, submantém a nível de voo 055. 055, valeu. Controle ao 35401. 35401, no contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 300, sai da El. É, vai acender e manter o 300-35401. Assim que puder, a proa de BDEV. Tem a saída agora de coordenação. Guarda. Após Dael, vou na proa de Coral. Dael Coral, 3661. Foi autorizado Dael Leda e Ilhéus. Gente, vou na proa de Coral, tô 3661. Ah, então é uma mudança no plano de voo, né? Vou na proa de Coral. Via Mar, desce para 3 mil pés, ajuste na 096. Via Mar, 3 mil na Mar, 634. 648 autorizando, LS, reporta estabilizado no 648. Está estabilizado, 648. Oi pessoal, sejam bem-vindos a bordo, comandante falando, da nossa patrão. Informações relativas ao nosso voo hoje, que nós Campinas, duração de voo de 2 horas e 20 aproximadamente. O tempo em rota é bom? É um solo. Na frequência do solo, comandante. Uma centena, trip 5401. Autoriza a proa de Porto Seguro? Negativo, mantém a saída 5401. Mantém. Utilizou no Lock 648. 48, autorizado LS, torre 118.62. 18.6, obrigado. Xanai 6314, desce 2000, ajuste no 0 no meio, autorizado LS. 2000, 2016, autorizado LS, 636, 634. 48. Azul 4065 para pushback acionamento no RIT 8. 08 autorizado, 4065. Ok, iniciando, 4065. Atenção, 648. 648, livre pouso, pista no 0, pista úmida, o vento no 8, 0 graus, no 49. Livre pouso não no 0, 648. O M1 deverá manter o Colin. E o Colin, tá certo. Trip 5401 no chama agora Recife, no 3325, alterno 288, trip 5401. 3325, 3. 61 no chama agora, ele é o 120, decimal 1. 201, obrigado, 3361, até a próxima. Até a próxima. LS-634 314, torre 118.6. 118.6, obrigado. Salvador, Oceania 6314, está 2 milhas e meia por terra. Confirmando, está livre o pouso 648, né? Afirmo, livre pouso, bispo no zero, vento no 8, 0 graus, no 3 nós, agora chuva leve sobre o campo. Obrigado, minha guarda. Oceania 63 no 4 ciente, continue a aproximação, reporte quando visual, informo que será o número 2 para pouso. Para o táxi 4065, da Azul, estamos com 106 a bordo, 4h40, chegando no Ribeirão Preto. Ribeirão, confirme PLB. 106, 106. Taxi via Pátio, Juliette Alfa, ponto espera, pista no 0, torre 1086, ajuste 10 no 6, bom voo, boa tarde. Ok, 86 quando pronto, com 1016, 40065 da Azul, obrigado, boa tarde, atrás. Lima, Bravo Alfa, prosseguir. O retorno de Oeste Polares, batendo 510, 15 milhas, POB 04, aprovando o farol da Itapuã. Sim, a gente aposta no farol de Itapuã, Lima Bravo Alfa. Itapuã, Lima Bravo Alfa. Sala 03, livre à direita, 1219. Confirme se recebeu turbulência na final. 648, informa a turbulência leve, ali tem uma entrada de mais ou menos 200. Ah, ok, obrigado. Xané 6314, livre pouso, pista no 0, vento no 8, 0 graus, no 69, rajada de vento, turbulência na final. 7, livre pouso, 6314. Boa noite, 64, me lembrou? 8, com sua Sala 05, livre à direita, 1219. Livre à direita, 1219. Azul 4065, boa tarde. A linha e decola pista no 0, vento no 8, 0 graus, no 7 nós. Oito, ingresso Juliette para o portão 10. Vamos lá, 10, então, 6, 4, 8. Lima Bravo Alfa, chama a torre 118, 612 para ingresso no circuito. Lima Bravo Alfa. Torre Salvador, Lima Bravo Alfa, tá, farol de Taboão. Lima Bravo Alfa, da presente perna do vento pela direita, 17, confirme intenção de pouso na cabeceira. Cabeceira da 17, Lima Bravo Alfa. Gente, perna do vento pela direita, 17, reporte para a base. Reportarei para a base, Lima Bravo Alfa. 104065. Doutora, boa tarde. Pantanal 4710. Boa tarde, 4710. Vou Itap e descer até o 50. Itap 50, obrigado. Azul 4065, decolar 208, controle 19935, bom voo. Até a próxima. Controle Salvador, uma boa, 4065 da Zona da EL, passa 1600 na sua escuta. 4065, sobe 360 da EL, vigilância. 4065. Lima Bravo Alfa, pé na base da 17, baixado, checado. Lima Bravo Alfa, ciente, tem livre pouso, pistão no 7, vento 180 graus, 14 nós. Lima Bravo Alfa. Bravo Alfa, Solos 1-2, frequência livre a estacionar, boa tarde. Para um pouso para um...